entre os monstros e os leões, sobre um aterro de ossos, ao revogar das orações, ganharam vida os sonhos mortos, pulverizaram nosso ar, extirparam do ventre as nossas crianças, nos marcaram com chips na testa e nas mãos. Nação contra nação, ergueram 10 coroas e um único reino. 7 anos de paz foi a nossa ilusão, e do mar se ergueu um dragão. 4 anjos em 4 pontos cardeais, trombetas e trovões deram as notas finais, e do alto veio uma luz. E eu caí a teus pés enquanto o ateu chorou. Eis aqui meu legado, poesia transcendente, uma cultura milenar expressando uma bélica arte depreciativa. Mas um Zé Ninguém entre milhões, que tem sentimentos, vontades e um alto poder destrutivo de percepção. Bem-vindos ao século XXI, aonde o silêncio se tornou um meio de aprendizado, e a solidão se tornou um cativo, juntamente com um divã de torturas, insônias e intensas reflexões metafóricas. Insanidade ou sensatez já não importa. As necessidades básicas de vida hoje já se encontram além de éticas comerciais e cores de pele. A causa já perdeu a causa, e os nossos heróis se tornaram marionetes sem ideais. Hoje, encenando felicidade, germina um falso sorriso no anúncio publicitário de algum anticristo. Na nossa diretriz, existe um garoto sem voz, bastardo e repudiado pelo leito materno. Lançado num jardim perdido, tem a sua visão ofuscada entre as cinzas de flores incendiadas. A Guerra Fria já não é tão fria assim. Quando se observa ao redor, já não se avista mais inocentes. O azul do céu se torna uma grande ilusão, anunciando a chegada do fim, batendo em retirada, cedendo lugar a grandes pássaros de metais, com metralhadoras e bombas mercadoras da morte. Meu lado emotivo não se comove, o meu ego insano já não me permite chorar. Pra que se lamentar, como se juntar os pedaços, se 30 milhões de lágrimas, crianças mortas, fome, não foram suficiente ao pedido de um único cessar fogo. Omissão humanitária, agradecimentos pela vida, glorificando ao Pai por não ter sido teu sangue. Abnegação da responsabilidade por guerra, dores, fome, é o que tem tornado possível o nosso maior temor. Após 7 anos de trégua, 4 cavaleiros, que se abram os caminhos pros anjos descerem. Leve contigo essa taça, e sobre a vida dos ímpios, despeje sobre todos a intolerância de Deus. O anjo de luz ganha liberdade, revelando sua face, caminha entre os vivos, tomando posse daquilo que é seu por direito. Sem distinção de cor, incredulidade, arremata tudo que é vivo, num único, exclusivo rebanho de condenados. No ato desesperador de fuga, a lâmina que rompe os tendões se confirma o fracasso de outro suicida. Mas bem-aventurado aqueles tementes ao Pai, que arrebatado hoje sob vestes celestiais já não contempla as dores. Antes de morrer no jihad, beijarei os meus filhos, e após minha última oração deixarei a certeza que não volto mais. Vou beijar minha esposa, pedirei seu perdão, e talvez por essa noite me permita chorar. E eis o dia, eu caio no campo de batalha, entre a agonia da morte, a ti eu entrego meu espírito, Pai. Um desejo de um sonho, acordar desse pesadelo, mas infelizmente lúcido e com total sensatez, Escuto claramente uma voz torduosa ecoando do céu. Estás cumprido. Estás cumprido.